DJ Paulo Mixer, mixando pra você dançar. Isso é feio. Te liga! Aqui é sucesso primeiro. Primeiro lugar! Esse é o bonde das novinha, a famosamente vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai tudo. O pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona. Fica de quatro pra mim. Mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai. Esse é o bonde das novinha, a famosa net vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona. Fica de quatro pra mim. Mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai, mete vai.